Azul 4212, retorno velocidade 1709. Desça para 2100, está autorizado a final do procedimento elétrico. Desculpa, 4212, pode ser para mínima ali, Alex, 4212. Autorizada a mínima limpa, vai seguir tráfego na aproximação, 7 milhas com 1,80 mais de ground, posto 737-800. Ciente, 4212, descendo para 2000 na mínima limpa. Urbano 2012, estabilizado ali, é. 2912, completa final, torre 1,8, decimal 9. 1895, gol 9212. Salvador, o Azul 4070, livre, ingressa na Alfa no sentido. Azul 4070, ciente, livre o táxi Alfa Juliette para o pátio 3, posição 2 do pátio 3. Alfa Juliette, pátio 3, posição no pátio 3 é a 02, o Azul 4070. Passando externo, trem baixo travado, gol 9212. Baixo travado, copiando, pouso autorizado, pistando 0, gol 9212, vento 1,10 graus, 099. Livre, pouso, pistando 0, gol 9212. Papapá tem táxi aprovado, chame na interseção para ingresso, Mike papapá. Chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.45. O 216 controle. Trip 5216 controle Salvador. Adiante Salvador Francisco. Chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 2085, confirme. 126.85, alternando 125.4. 2085, alterna 2545, 2,6, boa noite. Azul 4212, chama a torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Salvador, boa noite, Azul 4212. Boa noite, Azul 4212, tráfego avistado, ajuste no 014, chegue 3. Gol 9212, livre o táxi Alfa Juliette, gate 8. Alfa Juliette, a posição é 8, gol 9212. 0, vento de 1,10 graus, 099, azul 4212. Livre pouso na 1,0, azul 4212. Alô, Confirmando o azul 4070, está sendo chamado aqui no pátio 3, na 06. Ok, siga as instruções do fiscal do pátio e do sinalizador, o azul 4070. Obrigado, 4070. Salvador, chamada minha 303, boa noite novamente, 340 para Guarulhos. Agora a gente está em Chincoff, o 6313. Guardando. Parra autorizado decolar da pista 17, vento de 1 no 0 grau, 09 nós, ajuste agora no 0, 15. Libera a pista próxima à direita e chame solo em 121, decimal 9. Direita vai chamar 209. Seja o azul 4212. Azul 4212, prossiga. Só para informação, a leitura dos patins não tá batendo. Do lado esquerdo se tem uma leitura, do lado direito outra. Ok, o senhor conseguiu observar se houve mais luzes vermelhas acesas ou mais luzes brancas? Do lado esquerdo, três vermelhas para uma branca. Somente do lado esquerdo, é isso? Somente do lado esquerdo, lado direito não tem. Ok, então três vermelhas e uma branca. A gente vai informar aqui o setor técnico. Muito obrigado aí pela informação. O senhor tem o táxi livre via Alfa e Juliette, o gate ao 9, o azul 4212. Alfa Juliette posicionado, obrigado. Mike, papapá, contato radar, sou para o nível 400. Subindo para o 400, Mike, papapá. P305, Skokka Dent, clear on Mario Lago, down to 2000 feet, connect 1015. P305, clear, fly direct to Duna. Ok, direct Duna, P305. 3613, cópia. Ok, tá autorizado Guarulhos, nível 360, via Pezulu 16 até Belo Horizonte, após conforme o plano. A decolagem é da 10, curvando à direita após a decolagem no perfil da subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge. Controle 120 decimal 8 e no transponder 5576. 3-0, 3-0 para Guarulhos, a Pesulu 62, quebra a Mata Azul, pista décima direita, da El Leda Bridge, 208 e 5576 transponder. Correto, chame quando pronto para o push e acionamento, 6313. Papa, chame Recife agora, frequência 1251 e alternado 13325. Papá, Mike, papá, chame Recife 1251. Recife 1251, Mike, papá, obrigado. Commodore Brown, go 1604, good evening, information, Whisky Phoenix. Go 1604, good evening, clear to Fortaleza, flight level 370, via LP Zulu 19 until Langu position, after confirmed flight plan, departure from runway 10, left turn, Momo departure, and Frati transition. Departure frequency 120.8, and the scope code 5565, go 1604. I got there from Salvador to Fortaleza from level 370 via after the 19 until Bangu, after Bangu via flight turn route, runway 104 departure, after takeoff turn left, contact Momo departure, and Frati transition. Salvador departure 120.8455, go 1604. Over 1604, ready back, correct. Force push and start. Okay, fighting wind ready for push back, go 1604. Autorizado, 6313, chame táxi. Chamaram para o táxi, 6313. Mike Aquino. Comandante, o senhor apresentou alguma DLA de modificações da EOBT? Porque a gente observa que seu plano venceu já faz 55 minutos. O senhor apresentou alguma DLA junto à IES, local? Agora? 00 agora, né? O Mike é clima. Eu vou checar aqui no sistema. Aguarde só um instante. O Papa Romeo Mike é clima. Decimal 95. 8395305. Lima na escuta? A sua autorização permanece a mesma que foi paga há 55 minutos atrás. E chame a torre 1895 para o acionamento. Boa viagem. Final QNH 1015 now. Check landing gear. Still up a report down in Lockup. Roger, sir. Rico Lima, autorizado o acionamento, chame pronto para o táxi. Para o táxi, o Xaner 6313. Alterna Calhão, 5 horas de autonomia com 164 a bordo. Cliente, o Xané 6313, está livre o táxi à direita e no ponto de espera da 10, chame a torre 1895. Cliente à direita, 1895 da torre 1813. Roger, I'll go on 604, hit for push and start, report for taxi. Okay, hit clear for push and start, call him when ready for taxi, go on 604. Hey, eu não copiei. Por gentileza, o 6313, cheque o seu equipamento de rádio. A transmissão veio muito baixa e praticamente ininteligível, senhor. Gente, como ouve agora? Agora 5/5, após o TAM, agora no curtíssimo, ali mantém na 10, o Xené 6313. Gente, ali mantém na 10, 6313. Ok, o voo 9287. Poderia informar o horário de decolagem? Era por 30, senhor. 23h30, já estamos atrasados aqui, provavelmente já deve ter feito o DLA, pessoal. Ok, eu vou checar aqui no sistema, eu não recebi o plano. Aguarde um instantinho na escuta. Obrigado, porque provavelmente ó, o plano estava para os 30. Então, junto com os 45, né? Previsto, deve estar válido. Sim, está válido o plano. A subida é da Eule da Bridge. Aguarde o restante da cópia. Positivo, muito obrigado, o 9287. Ok, o Gol 9287 solo voltando. Ok, o plano que foi confeccionado aqui para Guarulhos, no 340, foi para 00116. O plano vai chegar em mais um instantinho, assim eu chamo o senhor para cópia, assim que chegar no sistema. perfeito. Provavelmente São Paulo então deve ter feito chamada LA para esse horário, já antecipando o nosso atraso. Então tá bom, fico no aguardo, seu aguardo. Muito obrigado, 927. Nada. Commodore Tom, good evening, 10-3-3-0-5, in the runway. 10-3-3-0-5, clear taxi via Alpha, Juliet, to gate 06. We're going to taxi via Alpha and Juliet to gate 06, 10-3-3-0-5. T305 at Salvador Ground. Go ahead, sir. T305, do you recall when you were landing if the PAPI was working properly, sir? We've had reports of the PAPI not working perfectly with three red lights on the right and only two on the left. I don't recall exactly, but we thought it was working fine. We didn't have any problem with the PAPI. Okay, sir, no problem. Thank you. You're welcome. Foi observado aqui, o 9287 observou essa diferença também. Ele, o esquerdo está com três vermelhas com uma branca. Jet, gol 9287. É o azul, a informação do azul procede. Jet. Boa noite, Oceanair 6313. Boa noite, Oceanair 6313, contato radar, está autorizado Leda, suba para o 360. Gente, voando na proa de Leda ao 360, 6313. Ground go 1604, ready to taxi. We have 128 aboard of the ATV. We have 3 hours and 38 minutes of endurance. Ready to go. Roger, go 1604. Clear taxi by right via India. On loading point runway 10, contact tower 118, the small 95. Good flight, sir. Thank you, and have a good night via right side, via India, on to holding point runway 10, call tower 18905, go 1604. Norte Europa 083, Cocker Dent, Clear Bomb for Naval, down to 4,000 feet, Planet 1015. Holding point, runway 10, ready for takeoff. Clear to line up and take off runway 10, wind is 110 degrees, 09 knots. Runway 10, line up and take off runway 10, go 1604, Borne 51, contact announce over the departure frequency 120.8. Have a good flight, sir. Over the departure 120.8. Thank you. Have a nice weekend. Salvador departure, good evening, go 1604. Good evening, radio contact on departure. Climb and maintain 370 on normal departure. Roger, climb and maintain 370, normal departure, transition 40, go 1604. Autorizado, Guarulhos. Inicialmente o nível 340. A decolagem é da pista 10. A primeira curva à direita. No perfil da subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge. Ao bloquear a bridge, o senhor vai acender ao nível 360, interceptar a UPE Zulu 16, prosseguir até Belo Horizonte nesta aerovia. Após BH, Trive. Em Trive, o senhor vai acender ao nível 380. E prosseguir direto Poços de Caldas. O controle 120.8 e o transponder 5012 o 9287 atentando para as modificações de nível durante a rota. Boas dicas, no 340 então, em Brit vamos atender para o 360, vai voar até THZ. Então a THZ Trip 380, Poços. Controle 1208 e o transponder 5012, voo 9287. Perfeito, voo 9287, correto planejamento, chama para o push e acionamento no gate 8. Vai chamar, muito obrigado, 9287. R6313, chame agora o centro Recife, 1251, alterna 13325. Centro Recife agora, 1251, alterna 13325, 6313. Boa. Pela identificação, prossiga na chegada Mari, desça para 4 mil pés, o altímetro 1015. Viking com Lima, livre táxi, passa para ingresso, 17. Aeroport 083, clear down to 2,000 feet, clear direct X-ray procedure, report on localizer. QNH 1015. 1015, descend 2,000 feet, and clear wireless approach, and we code you establishing the localizer, Aeroport 083. Gol 1604, passing now 170, contact Recife Center on 12685, backup 12545. Recife Center 12685, backup 12545. Gol 1604, good night. Autorizado da pista no 7, o vento no 20 graus com 09 nós, reporte fora do solo, Mike Lima. Salvador, muito boa noite, Oceanária 224, informação aí. 6224, boa noite. Sem identificação, chegada Mari, desça para o 050. Identificou, chegada Mari, atualizado 050, 6224. Colo 01 no curva esquerda, reporte livrando no eixo dono 0. O Mike Colima, reporta lá. Zero, Paraguaruna, Portugal. Azul 9141, boa noite. Você sabe o horário da OBT? 0020. O Mike Acolima está cruzando a cabeceira da pista. Recife, se eles têm alguma coisa. 0020, gente. Papa 083, complete approach, tower 118, decimal 95. 118.95, Europa 083, thank you, and we are not towards the localizer. Europa 083, establish the localizer, automarker. E é o Mike Acolima? Siga. D10, corredor forte para Aracaju. Está estimando, através de Conte, os 3-0, Aracaju, na hora cheia. Aos 0100, confirme? Afirmativo, 0100. Gente, Mike Acolima confirmará manter o nome ao pé pelo litoral até Aracaju? Afirmativo, 1000 pés pelo litoral até Aracaju. Ciente, reporte de venda CTR, Mike Acolima. Mike Acolima reportará. Então, 3398, após ETAP autorizada 2000 pés, altímetro na 05, reporte estabilizado na LS, X-ray da pista na 0. Azul 9141, autorizado para Guarulhos, 340, Upper do 116, decola da 110, curva à direita, Natael, Leda, Bridge, controle 1208, o transponder vai mandar para o transponder, mas pode cotejar. Ground, boa noite, Europa 083. Europa 083, boa noite, Alfa Juliette, portão 110. Alfa Juliette, gate 10, Europa 083. Escuta. A transponder é 5022. 5022, braço azul, na moça. Xené 6224, desce até 3.000 pés, QNH 1905, está livre das restrições da posição ITAP. Ok, autorizado 3.000, livre das restrições da posição ITAP, 6224. Controle, o Mike Aculima está no limite da CTR. Papa Romeu Mike Aculima, mantenho o nome UPES, via litoral, no limite da Terminal Salvador, ingressando na Terminal Aracaju. Chame o controle Aracaju no 20, decimal 3. Agora, o limite Aracaju, 123 graus, boa noite. Boa. Tran 3398, passou Duna completa aproximação, chame a torre 98, decimal 95. 295, ligado, Tran 3398. Oi, Xené 6224, desce para 2.000 pés, altímetro no 0.5, está livre ADS, reporta estabilizado. Autorizado 2.000 pés, reportando estabilizado 6224. Destination to Europe 03. Roger. Did you say damp 3305 or? Ground damp 3305 is the destination of receiving for damp 3305, not Europe. It's confirmed, your destination received, right? Yes, your destination for damp 3305. Roger. Vai se atravar. Autorizado pouso, pista no zero, vento 10 graus, 08 nós. Vive pouso no zero, 3398. 3398, poderia informar como recebe o papi? Tá bom, claridade um pouquinho baixa, mas tá bom. Muito obrigada. I'm here, so I'm calling out to the central. They are going to send again and I'm calling you to copy. Okay, so I don't have your flight plan here now, so I'm calling to the central and they are going to send the flight plan again and then I call you to copy. Sorry madam, you must be mistaken, they have just arrived, this is Europa 083 and we are now engaged at 1-0. Roger sir, haven't you called me for copy? Salvador Ground, Pan, Pan, KM, 3305, request clearance, Palamo 3302, Recife, Pan, 3305. The 3305, Recife, right, just 1 minute, sir, I don't have a flight pin here, I'm calling again to the center, just 1 minute. Okay, not a problem, I passed your calling in Europa, you're now, just waiting for the copy, 3305. Okay. Controle Salvador, ao cenário 6212, descendo para o 1, obrigado. Cenário 6212, autorizado chega da Mari, desce para o nível 050, que é negar 1-0-5. 050, Mari, 1-0-5, autoriza a Duna? Autorizado. Obrigado. CNM 6212, desce até 3 mil pés. 3.215, 6212. Now, right to copy? Yeah, go ahead. Clear Recife, Patel 330, upper reach 58, departure runway 10, left turn, Fuca, departure Aracaju transition, departure control 120.8, is Cox 5010. Arthur Recife at level 330, upper reach 58, take off from runway 10, left turn, Fuca, Aracaju departure 10.8, departure. Frequency and squawk 5010 and 3305. The 3305, that's correct. Comrade, start set up and push. We'll go then, 3305. Alô, boa noite, tá? 3398, tá aqui. 3398, boa noite. Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, pro 4, tá? 3398. 2-4, baixar e travado? Baixar e travado, 6224. Utilizado pouso pista no zero, vento 1 centena, 9 nós. 6224. Azul 91-4109 autorizado, chama táxi. estacionamento com o 9287, posição 8. Com 9287, portão 08, estou ciente, vai aguardar, já tem aeronave puxando no 09. Vem aguardar, portão 9287. No solo 19, vire pedir pela direita, solo 219. 219 à direita. Tempo 3305, ready to push start gate 6. 3305, 206,